2 Romeo do Pátio 3. Mas o já deve ter estacionado. Afirmativa, a gente seguiu o caminhador, desde o momento não tinha ninguém, estava chamando a gente na 2 Romeo e já está estacionado. Ah tá, então ficou na 2 Romeo mesmo, conforme de tudo pelo sinal. Sinalizador, obrigado. Afirmativa, muito boa noite. Boa noite. Baixou para voo, 6908. Azul 6908, pista livre, autorizado pouso, 130 graus, 069. Pouso autorizado, 6908. Roger, wait ATC clearance. Air Portugal 024. Bem mais, obrigado. O Salvador Gomes, espero para autorização de Campina Grande. Aguarde para ingresso no pátio 3. Positivo, aguarda na posição 1907. Azul 6908, no solo 29, libera a direita na Fox, Alfa. Posição meia lima do pátio 3. Alfa meia lima, pátio 3, azul, 6908. Oscar Romeo, é o solo? Confirmando, é, ingresso de ativo para o pátio 3, 6908. Vi aquilo, mas é o número 2 para ingresso, tem outra aeronave aguardando também para ingresso, que estou com uma terceira aeronave sendo rebocada para a posição 05 do pátio 3 também. Papapá Golf, eu acho que é Romeu, é o som. O senhor já está estacionando aí, a sua posição é a 05? Zero um, né? É a 01, já tá agilizando aí? Dá pra agilizar um pouquinho? Vou agilizar o máximo aqui. Obrigado. Azul 4235, ciente, agora de autorização de pouso, check your side travado. Vai chamar baixada travada. Utilizado, Upper Zulu 1-0, Neumann. Após direto, conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva esquerda, saída pouca, transição Zipar. Controle 1-9-35. E o transponder 5577. Copiou 370 Campina Grande, apresolou 1-0, Neumann, após direto, sai da Colômbia 10 com curva esquerda na boca, transição, podia confirmar a subida, não foi? É boca, transição, Zipar. Ok, boca, Zipar, 1935, controle, 5577, nosso transponder. Autorizado pouso, 140 graus, 069. Tive pouso, Patrícia. Daqui da minha visualização, aparentemente, eu pedi para o tráfego aí da Boa agilizar o máximo que ele puder aí para continuar no reboque, estacionar a aeronave da 01. Na sua posição aí, ele já está quase que entrando aí, mais alguns, mais de um minuto aí para ele concluir, você poderia me informar? Menos de um minuto, parece aí. Certo, menos de um minuto. Então, assim que ele começar a entrar aí, pode ir ingressando com cautela. Sua posição é 1 Romeu, do pátio 3. Tá ok, faz aeronave em reboque, a gente prossegue para 1 Romeu. Pegou 1098, boa noite, estabilizado em elétrico. Boa noite, continua a aproximação e aguarde autorização de pouso. É o número 2, voo 1098. Gente. Portugal 024, I don't have your route now, I need to check with receive center, you're standing by to receive your ATC clearance, ok? Ok, standing by, flight channel is still by Zipar, Upper Zulu 10 to the south. Roger, Upper Zulu 10, November Tango Lima, VOA. All charges. Roger, wait ATC clearance. Okay. Cliente, boa noite. Solo 36, libere a direita. Chame antes da Taxi e Juliette. Chame antes daquilo, azul 4235. Papá Romeu, Charlie Fox Juliette, continua a aproximação. Número 2, aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. 3, 5, aguardando autorização, Charlie Fox Juliette. 8, autorizado pouso no 30 graus, 079. Livre pouso, voo no 098. Torre, o Papa Romeo, Charlie Fox Juliet. Papa Romeo, Charlie Fox Juliet, torre Salvador. Atenção, cancelar o instrumento, pousar no auxiliar 17. Ciente, chame para o cancelamento. Papa Romeo, Charlie Fox Juliet. Chamarás aerovisual, quando o teste, Charlie Fox Juliet. Azul 4235, livre ingresso via Kilo, sua posição é 01 do pátio 3. 01 do pátio 3, ciente. Torre o Charlie Fox Juliet para o cancelamento. Papa Romeo, Charlie Fox Juliet. É, confirme se tem condições de cancelar e prosseguir para uma curta final pela direita, base pela direita, pista 7. Senão terei que aguardar um setor norte. Afirmativo, perna base pela direita. Afirma que tem um Boeing 737 da Gol com 2190 nós a sua cauda. Então aguarde, chame encurtando, base pela direita, pista 7. Ok, base pela direita, 17, acelera. Gol no 098, no solo 37. Vem à direita, taxi posição 02 do pátio 1, via Alfa Juliet. Vem à direita, curta Alfa Juliet, pátio 2. Posição 01, é isso? Posição 02 do pátio 1, afirmo, via Eco, Foxtrot, Alfa e Juliet. Chame antes da Juliet. Vem, vai chamar essa Juliet, via Eco, Alfa, Eco, Fox, Alfa. Então essa é a Juliette, voo no 098. Confirma a posição para o pátio 85, no comecinho aqui do pátio 3. Posição 01 do pátio 3, azul 4235. Salve, eu confio, 1908 a posição. Do 19, 1098? 6908, é 6 Lima, confirma? Isso, meia dúzia Lima, pátio 3. Passa o 97, Charlie Fox Juliet para a posição. Vamos então aguardar aí, que essa é a posição que eu tenho. Estou chamando a posição 3 aqui, só para informar. Posição 3, estão chamando? Pode ir então. Afirmativo. Torre Salvador, boa noite, voo 9066, vai passar o stand-by estabilizado. Papa Romeo, Charlie Fox Juliet, trem fixo, livre pouso na 17, 120 graus, 069. Teve pouso no 7, Charlie Fox Juliet. Gol 9066, cliente, aguarde autorização de pouso. Aguarda, precisa livre, gol 9066. 423, Maranata, posição, senhor 43. Firme? 423, na posição 1, 43, um gol. Tá em qual local aí? No pátio 3, não é isso? Afirmativo, na verdade, posição 1, pátio 3. Poxa, então, adentre aí o pátio e aguarde as instruções aí do finalizador da entrela. Ciente, tá vendo a máquina de finalizador. Tudo bem, eles vão aparecer aí, tá? Romeu Fox Juliet no solo, 40. Confirma o local de estacionamento. Autorizado, 180 graus e backtrack. Reporte liberando a pista. Oi, boa noite, 23600. Gol 9066, cheque trem, livre pouso no 0, 120 graus, 079. Tem pouso baixar travado, gol 9066. TAM 3600, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3600. Livre o pouso pro gol 9066. Afirma, 130 graus, 079, gol 9066. Livre o pouso 90, gol 9066. Salvador, gol 8068, tá mais. Gente, agora de 4 instantes. Gol 1868. posição do 3604 aqui, porque eu... Deixa eu saber onde vai, não tem ninguém chamando, e qual é a nossa posição. Quente azul 4235, vamos aguardar então o sinalizador chegar. Obrigado. Ciente, frequência livre, boa noite. Azul 6908 já estacionou? Afirmativo. Ciente, obrigado. Bravo. Alfa Juliette, 098. Gol no 098, livre ingresso, posição 02 do Pat 1. Ok, livre ingresso, Pat 1. Vou dar pro 02. Gol 098. Gol 9066 no Solos 42, libere à direita. E chame antes da Juliette, tá? Se via Echo Foxtrot, após Alfa, chama antes da Juliette. Alfa. 3600, aguarde autorização de pouso. 3600. Pista livre, autorizado o pouso, TAM 3600. TAM 3600, tem livre o pouso. No Solos 44, libere a direita, via Eco Foxtrot, após Alfa, chama antes da Juliette, aguardando instruções. Ali na pista, Eco Fox Alfa, chama antes da Juliette, o 3600. Sou Rico Salvador, boa noite, Xanem 6250, no localizador, visual. Xanem 6258, chama passando Simba. Está cruzando aqui para mim o portão 09 ocupado, só um instante. Pode retornar 121 decimal 9 para a cota. 121 decimal 9. Obrigado. 18868. É só o start que já vai copiar então nessa frequência, 18868. Tá, obrigado, faz agora. Próxima Juliette 3600. 3600, livre ingresso, posição 13 do pátio 1. Livre ingresso para a posição 13 do pátio 1, 3600. O Chané 6258, check de trem, livre pouso, 130 graus, 089. Vai checar o trem, livre pouso na 10, Chané 6250. Virou tudo bom, ok, clear to your destination, Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370. 099. Livre pouso, Chané 6250. Flight level 370. According to your flight plan on route, Upper Zulu 10, November, Tango Lima, VOR, Upper November 873. Fonca departure, Z-PAR transition, left turn after takeoff. Salvador approach control, 109.35, squawk 5002. Read back is correct, call me right to start and push back. Call me back. Caju 230, autorizado, Golfo 677. Saída Cuca, tradição Caju. Curva esquerda para decolagem, controle 119.35, transponder 5573. Autorizado 230, Caju, Golfo 677. Decolagem saída Cuca, tradição Caju, que é a curva esquerda. 119.35, controle 5573, transponder está pronto, tradição 121. Portão 01, autorizado, chama quantos do táxi? 1868. Portugal 024, start up and push back approved, report ready to taxi. Call for taxi, Portugal 024. Chanel 6258 no solo, 50. Libere à direita via Echo Foxtrot, após Alpha. E aguarde a posição. Echo Foxtrot Alpha, aguardando a posição. Chanel 6258. Posição 05 do Pationo, mantém a posição antes da Juliette. Sete posição 5 e sabe que vai entrar na Golf, o Chanel 6258. Sem problema, na última direita. Portugal 024, taxi approved until rolling point runway 10. As number 2, following Boeing 737, position 3, the other side of the apron. Roger. Taxi is approved, rolling point runway 10, runway 737, at position 3, Portugal 024. Taxi, ponto de espera 1068. Taxi, ponto de espera 1068. Salvador, como é que o 68 ingresso via Juliette para o patio? Sua posição é 05 do patio 1. Afirmo, via Juliette, porém mantém posição antes da Juliette. Ok, mantendo da Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o Juliette, o autorizado a decolar, 190 graus, 069. Ali decola com 8. Torre Calvador, boa noite, azul 2562. E ali é sexway 10. Azul 2562. Fomos Boeing 737 alinhando para decolagem. Continua a aproximação. 190 graus, 069, aguarda autorização de pouso. Aguarda, azul 2562. Sol? É o voo 098, transporte, com certeza formação. 258, estamos na posição 05 livre aí, e após o Airbus da Air Portugal estaria livre o ingresso. Certo, após passagem do Airbus da TAP, livre o ingresso, Xané 70 no portão 6, tá na escuta do som? Oi, show. Com a 170. Tem um Airbus 320 da Oceanair que vai estacionar ao seu lado direito, no portão 05. Assim que ele estacionar, estará liberado. Se eu pushback, chama o ponto que tá. Oi, show. Após o Oceanair ingressar no 5, tá livre o pushback. Com a 170. 0 grau, 0 menos. Pouso autorizado na 10-2-2-2. Voo no 868, decolou do 57, chama controle em 119.35. 935, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Air Portugal 024, maintain position, hold short of runway 10. Natal, autorizado 370 conforme rota do plano, apeso 190. Saída Puca, transição Zipar, curva esquerda, após decolagem, controle 19.35, transponder 5001, voo no 098. Correto, chame pronto para o acionamento e pushback, portão 02. ground 024, tower. Ground 024, tower 118, decimal 95. 118.95, that's ground 024, 118. Roger, do you have conditions to line up and maintain immediately taxi? Affirmative, ground 024. Line up and wait for 110. Okay. Taxi as soon as set to holding to threshold 10 to take off immediately. Roger, next flight, ground 024. 14062 no solo 59, libere a direita via Delta Eco após Alfa e prossiga via Kilo para o pátio 3. 562 vai livrar via Delta ou Eco, Alfa Kilo até o pátio 2 azul 562. Pode ser escuta? Afirmo. É Portugal 024 and you line up and threshold 10, you are clear to take off immediately. 120 degrees, 06 knots. Line up, take off, runway 10, ground 024. Azul 4062. Boa noite. Opa, boa noite. Continua a aproximação. Airbus, formação de tráfego Airbus 332 da Portugal, já decolando, já iniciando a decolagem imediata. O vento 110 graus, 05 knots, agora a autorização de pouso. Aguardando, obrigado. Paulo 170 para o tanque, está com 115 a bordo, alterna Natal, 4 horas e 15 de autonomia. Confirmado, livre, chamou para o tanque? Voo 170 para o táxi, 115 a bordo, nossa alternada Natal, 4 horas e 15 de autonomia. Duas táxi, ponto de espera, pista 90, via Índia e Alfa, contorno pátio 1. Voo 170. Azul 2562, livre ingresso à esquerda via Kilo, parte 3, observe o sinalizador para o estacionamento. Cliente, ingresso via Kilo, parte 3, estará a sinalizador azul 2562. Portugal 024, Airborne 02, contact Salvador, departure control 119.35, bye bye. 119.35, bye bye, correct, 027. Mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. Vamos lá, boa noite. Delta 3891, estabilizado e aliado. Distante. 3891, estabilizado e aliado. Boa noite, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso da 3891. No solo 03, libere a direita na Delta Eco após Alfa e Kilo Pat 3. Tá certo. Alfa e Kilo Pat 3. Específica, mas observe orientações do sinalizador. Confirmando, autorizado, pouso 190 grau 079. Chame de base para final pela direita, pistão a 7. O Whisky Anthony Ford. Chamar a base para final, 17, Whisky Anthony Ford. Voo no 170, autorizado a linha e mantém. Voo no 170, linha e mantém, som no 0. Can 3891, no solo 06, liberou a direita na Delta. Caxi autorizado via Alfa, posição 02 do Pat 1, porém mantém posição antes da taxa Juliette, aguardando a liberação do portão. Alfa vai aguardar essa Juliette, vai para 02, tá? 3... Zé, é 3, 8, 9, 1. Mantém a posição antes da Juliette, portanto ocupado. Ótimo. Voo 170, autorizado decolar, 10 graus 069. Ele decolar, com 170. Tá passando Whisky, Anthony Ford, check bem. Agora, baixado e checado. Avistado, base pela direita, pista 7, autorizado pouso, 10 graus 069. Tá passando Whisky, Anthony Ford. Já, quanto pouco mais para iniciar? Então a aeronave está ingressada no portão. Sim, sem problema. Chame o próximo táxi. Zero, decolou 08, chave controle, 119, decimal 35. E 1935, com o número 70. Passando whisky anti-uniforme no solo 09, autorizado 180 graus, backtrack, libera a esquerda na papá, para estacionamento. Boa noite. Autorizado decolar, 120 graus, 069. iniciar a decolagem do voo 043. Decolou 1-5, chama o controle em 1-9-2-3-5, boa noite. 1-9-3-5, muito boa noite, 1-0-9-8. olho LED Chapo Tango no X-Ray da 10. Papa Romeo, Juliette, Eco Tango, adiante. Final, X-Ray da 10. Gente, cheque e baixada do seu lado. Ah, ok. Baixou e travou, Juliette, Eco Tango. Autorizado, pouso 190, grau 069. Papa Romeo, Juliette, Eco Tango. Pouso autorizado, 10, Papa Romeo, Juliette, Eco Tango.